Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Day Tripper, de Fábio Moon e Gabriel Bá. Ai, ai, ê, digi, digi, ai, ai, ê. Ai, ai, ê, digi, digi, ai, ai, ê. Olá, eu sou o Estranho, estou aqui para trazer mais um Quadrinho ao Quadrado. E dessa vez ele é uma repostagem de um podcast antigo que a gente já gravou antes. Em 2015 nós gravamos um podcast spin-off do Ao Quadrado, o Segunda Potência, onde a gente fala sobre, na época, né, falava sobre coisas que não eram mangás. E então, na ocasião, nós falamos sobre Day Tripper, do Fábio Moon e do Gabriel Bá. E fez sentido naquela época estar naquele feed, mas desde então surgiu o Quadrinho ao Quadrado e faz todo sentido Day Tripper estar aqui também. Embora possa existir uma discussão da origem de Day Tripper ter sido na gringa e, portanto, ele não ser um quadrinho nacional, mas como os autores são nacionais, eu acho que faz sentido. Então, pra gente ter aqui também nesse feed Day Tripper, a gente vai repostar o programa de 2015 sobre o quadrinho. Se você já ouviu, você pode pular, mas se você ainda não tinha ouvido, essa é a chance de você ouvir esse programa. Beleza? Vamos lá pro programa normal. Está no ar o Segunda Potência com Estranho e o Judeu Ateu. Seja bem-vindo ao nono Segunda Potência, tudo bem com você, cara? Tudo bem, com você? Também estou muito bem, estou bem interessado para ver como é que vai ser esse podcast. Para quem não sabe, Segunda Potência é o spin-off do nosso outro podcast chamado Mangá ao Quadrado. No Mangá ao Quadrado, obviamente, a gente fala de mangás e a gente criou Segunda Potência para poder falar de outras mídias. Já falamos de filmes, falamos de... O que mais a gente falou? Nem sei mais. A gente falou de filmes, de games, quadrinhos. E agora a gente tá falando do quadrinho. Por acaso a gente tá fazendo em trilogias e vamos falar de quadrinho mais uma vez aqui nessa trilogia de quadrinhos. E encerrar com essa história de trilogias logo após? Sim, é, acho que não vai ter essa, mas foi tipo puramente coincidência até agora, né? Foi. Mas aqui pra frente a gente vai evitar essa coincidência. Parece que tá forçando mesmo. E vamos falar de um quadrinho, cara. Vamos falar de um quadrinho nacional. É nacional. Artistas nacionais, quadrinho americano. É, artistas nacionais e quadrinho americano. Vamos falar de Day Tripper, do Fábio Moon e Gabriel Bá, cara. Lançado pela DC, pelo selo Vertigo, né? Exatamente, e no Brasil pela Panini. Ganhou o prêmio Eisner de Best Limited Series. Isso. É. E outros prêmios também, né? Outros prêmios. Que a gente não conhece tanto, como Harvey Award. E Eagle Award. Ok. Eagle Award. Que bom. Parabéns pro Day Tripper, né? É. Ganhou esses prêmios todos. A gente veio aqui falar, dar uma analisada, conversar sobre e ver o que é que a gente conclui, né? Se a gente gosta ou não. Exatamente. Vamos fazer num formato de... Normalmente a gente tenta fazer assim. Começa falando mais de uma forma ampla, geral, sobre a história, os personagens, desenho, etc. E depois entramos em spoilers e aí avisamos as pessoas que não leram para saírem do podcast e irem ler para poderem retornar e ouvir a parte com spoilers. Maravilha. E também acho que dá para falar bastante sobre essa obra sem entrar em spoilers, né? Imagino eu, pelo menos. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas quem não leu, vai ler mesmo assim, cara. Antes de começar, você recomendaria para as pessoas lerem The Tripper? Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né? Eu também recomendo, é uma boa obra. E a gente vai conversar aqui sobre ela. Day Tripper, cara. Você conheceu onde? Day Tripper eu conheci quando saiu no Brasil e a galera foi à loucura. Todos os blogs e sites fazendo reviews a dar com o pau e elogiando pra caramba. Falei, bom, tenho que ler isso daí, né? Tá todo mundo falando. E foi nessa época que eu comprei o volume de capa dura. Até tá meio com algumas marquinhas aqui na capa que eu percebi agora que eu fui reler. Tô meio chateado com isso, inclusive. É, mas eu tenho desde então. Faz o quê? Alguns anos. Quando que saiu? Ó, saiu em 2011 nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil deve ter sido 2012, talvez. Já tem um ano aí. É, tem uns anos aí já, inclusive. Ok, ok. Quatro anos, pô, não é um ano aí. A minha edição tá novinha aqui, porque eu comprei essa semana. Li Day Tripper essa semana, aliás. Olha aí. Apesar de ter sido recomendado há muito tempo atrás. Pois é, essa história já vem há muito tempo, porque nos primeiros episódios desse podcast, que já tem mais de 3 anos, né? É, no outro podcast, na verdade, né? Mangá ao Quadrado. É, tá certo. Outro podcast nosso, Mangá ao Quadrado. É que tá tudo em casa aqui, parece a mesma coisa. Não, aqui já tem mais de 3 anos, né? O Sr. Leonardo Kitsune recomendou Day Tripper. E eu falei, nossa, parece muito legal, eu vou ler. Passaram os 3 anos, não li ainda. Leu agora. Queríamos falar sobre um quadrinho. E aí eu lembrei de Day Tripper e falei, deixa eu aproveitar essa chance pra poder ler, e foi uma grata surpresa pra mim. Vamos conversar então um pouco sobre a obra, cara. Day Tripper conta a história do Brás, né? Qual era o nome completo dele? Aí você me pegou. Brás é alguma coisa Domingos. Isso. Brás de Oliva Domingos. Brás de Oliva Domingos. A gente começa a história com ele, a gente sabe que ele é um escritor e que ele tem algum tipo de ressentimento com o pai, talvez. Ele é casado e ele... O grande tema inicial é que ele não entende a vida, sabe? Ele não sabe o que ele quer da vida ou por que ele tá vivendo a vida do jeito que ele tá vivendo, sabe? Vive a vida sem sonho, sem motivo, né? Bem tangencialmente. Mais ou menos, né? Ele tem sonho ele não tá conseguindo levar adiante esse sonho, né? Ele escreve obituários pro jornal. Enquanto o pai dele é um escritor renomado, ele que queria seguir carreira escrevendo também, né? Tentou ser jornalista, acabou indo parar nos obituários e tá trabalhando com isso meio a contragosto, enquanto tenta tirar do papel um livro que ele sempre quis escrever, mas ele não consegue colocar, não consegue escrever, não tem inspiração, se sente meio desmotivado. É, porque se o pai dele foi um grande escritor, né? Numa dessa, ele tem que ir no evento do pai, passa num bar pra comprar um cigarro, aparece um ladrão. O ladrão assassina o dono do bar e logo em seguida assassina ele. Certo. E aí acaba o primeiro capítulo da história, né? Não é um spoiler, tá? Eu não contei a história inteira aqui. E nesse que ele mata, a história volta e vai contando a vida dele aos poucos, né? Outros momentos da vida dele. Na verdade, acaba sendo bem mais complexo que isso, né? Mas aí acho que já é spoiler, né? Realmente... isso tornaria spoiler. Caraca, eu achei que ia ser fácil, mas não é fácil falar tão extensivamente sem spoiler, realmente. Me diz aí o que você acha sobre a arte num ponto de vista mais estético. Você gosta da arte de Day Tripper? Os gêmeos, né, o Fábio Munho e o Gabriel Pá, eles tiveram até que... não tiveram, assim, tantos trabalhos populares aí, de conhecimento amplo popular, né? Quem gosta bastante de quadrinho conhece os trabalhos deles. Eu, particularmente, eu só sei que existe o Umbrella Academy, que eu nunca li. Eu sei que é escrito por um carinha lá do My Chemical Romance. Sim, sim, sei. Que é desenhado por um deles. E eu lembro que eles tinham um fanzine aqui que chamava 10 Pãezinhos, que eu nunca li também. Também não. Eu li um pequeno one-shot que eles fizeram pra Firefly... a série de TV Firefly, que teve o filme Serenity, eles tiveram alguns quadrinhos e um dos quadrinhos, um one-shotzinho, foi desenhado por um deles. Eu gostei. E tenho Dois Irmãos, que saiu recentemente, que eu também li e gostei. Todos eles compartilham esse mesmo estilão de arte, pelo menos esses que eu vi, esse estilão de arte do Day Tripper, né? Alguns, no caso Dois Irmãos é preto e branco, aqui é colorido e não é colorido por eles, né? Colorido por outro cara. Ah, não sabia disso, não. Eu acho que ele tem... A arte dos gêmeos aqui em Day Tripper, ela tem uma... Eu não sei exatamente qual é o adjetivo que eu daria, mas ao mesmo tempo que ela não é realista, né? Ela obviamente é um desenho, ela é obviamente... até às vezes caricatural em algumas situações, em algumas expressões e tal. Ainda assim, ele simula o realismo muito bem. Ele não parece realista, mas ao mesmo tempo ele simula o realismo muito bem, né? Na própria lógica de proporções e de estruturas corpóreas e de pessoas e de lugares, ele simula muito bem o realismo e que convence a gente que esses personagens são reais de fato, né? Concordo. Acho que eu não conseguiria expressar tão bem, mas é isso aí, cara. A arte não é realista no detalhe, né? Mas ela é realista em conseguir te convencer de que aquilo é real, né? Sim. Por mais óbvio que isso pareça. Mas eu acho que tá realmente, apesar de eu falar que a arte não é detalhista, essa sensação vem dos detalhes da obra, né? Então, por exemplo, eu acho o cenário riquíssimo. Uhum. Sei lá, o cara tá na padaria, mas o cenário, tipo, é uma padaria de verdade, sabe, cara? Você vê que é uma padaria de esquina, porque tem lá dois caras na bancada, um tá limpando o copo, tem duas pessoas conversando no fundo, e aí tem umas estantes lá com salgadinhos do lado. Eu acho o cenário bem rico e, tipo, consegue passar a sensação de mundo real, sabe? Sim, sim, justamente, né? Eles trabalham bastante o cenário em praticamente todos os quadrinhos, né? Não tem aquela coisa de dar um close no rosto e o cenário do fundo desaparecer. Não, né? O cenário sempre tá lá, inclusive quando tem o close no rosto. Uhum. É, então, ou quando o foco não é necessariamente o cenário, ainda assim o cenário tá lá pra representar um lugar, né? Porque os personagens estão num lugar e é importante estabelecer locais e esse tipo de coisa pra história, principalmente por ele querer dar essa cara de Brasil, né? Ao mesmo tempo que uhum. é uma história feita pros Estados Unidos, ele tem essa cara brasileira, e principalmente nos lugares, justamente, né? Os lugares você sente como lugares brasileiros, sabe? Tipo, pô, esse aqui é um bar que tem em qualquer cidade, sabe? Tipo, esse uhum. é um café. Esse eu sei que é uma cidade turística brasileira, esse tipo de coisa. Essa é a padaria brasileira, esse é um avião, menciona bastante ocasiões de grande impacto nacional, né? Pelo menos uma, no caso, né? Do acidente da TAM. É bastante aconchedora, pelo menos pra gente nesse aspecto nacional. E bastante real nas expressões do personagem, eu achei, viu? Sim. Não tinha preguiça nenhuma em tentar trabalhar várias expressões diferentes pras pessoas, sabe? Todas as expressões, elas têm bastante sentimento, né? Uhum, você vê que uhum. não é uma expressão plástica, é uma expressão orgânica mesmo, né? É, muito se fala que esse é um quadrinho que trabalha bem o silêncio, né? Eu li bastante isso por aí. Eu concordo, viu? Muito. Tem muita fala, mas muito se vê pelo que os personagens estão passando pelo olhar, ou pelo canto da boca, sabe? Esse tipo de coisa, pelo movimento das mãos. Eu acho que essa sensação de realidade da obra é passada muito por esses detalhes, sim. E um aspecto dos personagens, do desenho dos personagens que eu gosto bastante, que eles repetem, pelo menos em. Eu lembro claramente em Dois Irmãos em ver essa arte similar, que ele tem, quando aproxima-se do personagem, ele tem essa cara mais realista. Mas quando tá mais distante, que ele desenha só um olhinho, que são dois pontos, uhum. né, a arte de Dois Irmãos é mais voltada pra essa mesma fisionomia, de dois pontinhos só e rosto e tal. E eu acho que é muito expressivo, mesmo não tendo quase nada ali, sabe? Tipo, tem os olhos, aí eles desenham um nariz, alguma marca de rosto que a pessoa possivelmente tem, a boca e só, sabe? Uhum. Tipo, não tem expressões e rugas e textura, não, é simples, mas ao mesmo tempo transmite as sensações necessárias. Às vezes até pela composição da cena e pelo movimento do corpo, né, e tal. Sim, sim, eles não se apegam 100% aos rostos pra uhum. demonstrar os sentimentos, né, o sentimento tá na postura física, o sentimento tá no ambiente, o sentimento tá no que a pessoa tá fazendo. Eu acho que nesse sentido o sentimento tá, a arte da complementa bem esse coração da obra. Continuando sobre a arte, eu acho que vai ser difícil, não sei se a gente vai elogiar. Eu tenho algumas coisas más pra falar também, tá? Só pra constar. Mas, continuando os elogios aqui, eu gostei muito, muito mesmo da quadrinização. É muito original. Não, original, talvez não, porque tipo, não tem nenhuma experimentação mega diferente. Mas muito dinâmico e muito criativo, sabe? Não tem preguiça de, tipo, colocar quadros pequenos, quadros grandes, quadros sobrepostos em cima de uma outra cena, sabe? Muito fluido de ler, muito rápido. É uma leitura muito rápida, né? No final das contas. É, uma leitura bem, bem fácil mesmo, né? Uhum, uhum. Eu diria que é porque os quadros, eles são justamente... Todos são quadros significativos, né? É, não há aquela tentativa de forçar um sentimento com quadros a mais, sabe? Os sentimentos que eles querem passar estão certinho na quantidade de quadros necessária para isso. Da mesma forma, quando precisa-se avançar um diálogo, sempre tá modificando nos quadrinhos, sabe? Tipo, não é um quadro gigantesco com um balão aqui, balão ali, balão aqui, balão ali, balão aqui, balão ali. É mais... Normalmente tem o quê? Uns dois, três balões, quando tem um diálogo, dois, três balões por página, e aí muda de posição, sabe? De página não, né? De quadrinho. E aí vai mudando de posição, mostra um diálogo de outro ângulo, de outra situação. Eu acho que isso acaba dando uma fluidez melhor pra história também, né? É o que você falou, cara. Realmente, cada quadro importa, viu? Nessa história. Acho isso muito honestamente. Não tem Ai, aqueles quadros preguiçosos que tem em tanto quadrinho e mangá por aí, que é só tipo um close barato pra fechar uma estrutura bonita na página, sabe? Sim. Cada importa aqui e consegue ser bem dinâmico, com certeza. E apesar disso, por isso que eu fico meio receoso em falar que o mangá trabalha bem o mangá. O quadrinho trabalha bem o silêncio. Porque tem muita pouca cena silenciosa. Revendo aqui, os únicos grandes páginas silenciosas que tem aqui são pra pra demonstrar passagem de tempo, sabe? Sim. Tipo, o cara fez uma grande viagem, ou ficou um bom tempo procurando alguma coisa. Aí tem grandes páginas silenciosas. Mas é quase a enorme maioria dos balões tem fala. É, ou narração, né? Recordatórios que são com texto, entre aspas, narração. Mas mesmo assim consegue ser muito rápido e muito gostoso de ler. Então, A arte estava boa, a quadrinização estava excelente. E eu não sei, eu não esperava tanto assim, não. Eu gostei muito de ler essa obra, pelo menos nesse sentido de ser tão rápido. E tão fácil, muito acessível, né? Muito, tipo, é um quadrinho que você pode dar pra qualquer pessoa, eu acho. É bem simples de se ler, né? Temáticas você acha que The Tripper aborda estranho? Grandes temáticas. A primeira resposta óbvia que as pessoas diriam é sobre a morte, mas eu acho que The Tripper ele dá uma enganada forte sobre isso, né? Porque ele meio que se vende.